O Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu foi deslocado para o atendimento de uma situação de acidente de trânsito no estacionamento de um supermercado no bairro Jardim Copacabana no final da tarde desta quarta-feira, por volta de 17 horas. A equipe de resgate chegou ao local e foi informada que o condutor de um Escort placas BPT-2932 de Foz do Iguaçu estava com um ferimento em crânio provocado pelo choque da cabeça dele contra o para-brisas do automóvel durante a colisão com três outros veículos devidamente estacionados. Ele acertou um Peugeot 206 e um Corsa, ambos com placas de Foz do Iguaçu, e uma caminhonete Fiat Strada com placas do Paraguai. Segundo testemunhas, o condutor acidentado dirigia em alta velocidade de maneira imprudente e que teria, antes de acertar os carros estacionados, batido contra um ponto de ônibus onde os passageiros aguardavam o coletivo. Estes escaparam por pouco do atropelamento, relataram a autoridade policial. Minutos após a chegada dos bombeiros, foi a vez da PM fazer a presença no local. Esta foi informada do ocorrido e da placa do carro causador do sinistro e confirmou que o mesmo veículo e o mesmo condutor haviam envolvido-se em um acidente apenas minutos atrás, provocando danos materiais severos em um automóvel na Avenida República Argentina, evadindo-se em seguida, fugindo da responsabilidade. As placas do carro foram anotadas por testemunhas e pela vítima, que acionou a PM. O motorista, identificado como Joelson Luiz Fava, de 23 anos, informou aos policiais que não era habilitado e que havia ingerido uma considerável quantia de bebida alcoólica. Foi confirmado pelos bombeiros este fato pelo hálito etílico da vítima e na dificuldade ao falar. Causador do acidente, socorrido e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal. As vítimas, lamentando o ocorrido, pois estavam em um espaço público e, ao que eles acreditavam, protegidos da movimentação da rua. A Polícia Militar, acionada, foi registrar a ocorrência e deverá tomar providências. Assim que receber alta da casa hospitalar, para onde foi encaminhado com ferimentos graves, mas sem risco de morte, Joelson deverá responder pelas infrações cometidas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.